Quality production. PSBeats.com. Make your purchase now. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Porra, acordei na maior ressaca, vê. Mas não posso perder essa festa, né? É, então, muita mulher, ó, pra se divertir. Vou calçar meu boot, vixe, tá novinho. Peraí, me esqueci, comprei uma camisa da Valo. Lá no meu parceiro, firme e forte, Clodoaldo. Abre os artigos, ó, só bagulho de luxo. Vou daquele jeito, vagabundo. Mas tá sujeira, dona encrenca tá em casa. Vou esperar ela sair pra mim fazer minha caminhada. Tem que ser ninja, né? Cê tá ligado. Porra, JF, adianta esse lado, fi. Tô me esperando, olha a hora, faz um tempo, hein. Calma, vagabundo, na moral eu tô chegando. Tem paciência que eu já liguei os mano. A festa vai ser louca, com certeza mais um ano. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Yeah. Liga as pretas morenas, as ruivas aqui são problema. Que hoje eu tô no esquema, curti o frevo é a cena. Junto com os irmãos, voando de opalão. Pra todo lado é só mulher gostosa, sangue bom. Nos mangue não tô sozinho, com o meu parça velhinho. Salgada baixa, a gente desce só no sapatinho. De olho nas barriguinhas, perninha, busto de fora. Só preta daquele jeito, cheguei e baço na hora. Parabéns preta, caso sério você. Me diz seu nome, seu fone, quero te conhecer. Hoje à noite no frevo, quero curtir com você. Ela me olha sorrindo e me diz: com o seu jeito envolvente, uma mulher quente, caliente. O seu olhar fascinante, um vagabundo sente. O seu jeito de dançar chega a me hipnotizar. Ao som do reggaeton, senhorita, vamos bailar. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Frevo, frevo. Vai ter frevo, sim. Hoje tem frevo, frevo. Vai ter frevo, sim.